falso. Tu verso uma arma pra me defender. Falso, tu verso uma arma pra me defender. Não se mexe, eu tô armado, artilharia pesada. Com a mente engatilhada, fui disparando minhas palavras. Passaporte tá carimbado, em direção ao sonho. A meta desde o começo, presente no que componho. No ritmo das ruas que exponho tudo o que pensas. Algemas prendem o pulso, mas nunca o seu pensamento. É o que dá voz pro grito, grito de liberdade. Pôs maloca na linha de frente, preparado pro combate. Motivo que faz sorrir, logo após um dia de trampo. Na função não desejada, pra bancar o que canto. Com vontade, dedicação e seriedade, tudo que faço pra que a transmissão não seja versos aglomerados. Carta branca, eu tenho aval pra compor na melodia. Não podem padronizar minha letra. O instinto é que me guia, independente da repressão. Guerreiro convicto no seu mito, pode até matar o poeta. A poesia ainda vive. Falso, tu fecha uma arma pra me defender. Eu sei que você também vai sentir a vibração que insere a energia pra viver a vida, a rima que segue. Vida de uma mente sana que aciona a cada play. Junto com a família da somatória que eu me fortifiquei. Pra cada soldado periférico, essa é a convocação. Questionar o contexto e volta, é início da revolução. O nosso espaço é conquistado com suor e sangue. Aqui os que se perderam bateram no peito e deu rechame. Meu canto vai contestar, fortalecer meus ideais. Contanto que essa mensagem seja passada para os iguais. Se não tiver caixa nem mic, vou na capela, demorou. Canto no gogó e o coração é o amplificador. Gasto todo meu arsenal pra mudar o campo de visão. Fujo da prisão social, faço rebelião. Meu rap é espírito imortal no país corrupção. Que fique bem claro, suas pancadas não cessaram minha sessão. Uma arma pra me defender. Faço do verso uma arma